Jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail, gente ouvinte, para que você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. Ou mande uma cartinha para nós, colocando no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas vamos nós com músicas carnavalescas? Vamos sim, vamos reativar a memória dos nossos ouvintes com essas músicas que foram realmente cantadas em todos os salões dos carnavais da vida. Zé e Zilda, do José Gonçalves, que era o Zé da Zilda. José Gonçalves também, o Zé com Fome, ele assinando, e o Zé e a Zilda cantam Saca Rolia. Trio de Ouro mais uma vez em nossa passarela sonora e nostálgica. O Trio de Ouro do Erivelto Martins, da Dalva de Oliveira, dele é Erivelto Martins, em arranjo Erivelto Martins, Laurindo. Tudo isso para os nossos ouvintes, hoje com músicas carnavalescas, pela Rede USP de Rádio, em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Alvarengue e Ranchinhos Impagáveis também faziam sucesso nos carnavais. Dele, Alvarenga, com Alvarengue e Ranchinho, Seu Condutor. Thank you.

Sempre é carnaval, vão caindo serpentinas, umas grossas, outras finas, que nos vêm atordoar. Enquanto em seu disfarce, em sua face de inocente, iludindo a toda a gente, todo ano é carnaval. Quartragola estará aniversariando a direta funcionária da Lafique Imóveis, dona Sônia Coelho João. Na oportunidade, ela vai receber a Maria Alice Bittencourt e senhor Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafique Imóveis, todas as felicitações pelo seu aniversário natalício. Parabéns, dona Sônia Coelho João, direta funcionária da Lafique Imóveis. Mas vamos nós com a música nesta manhã. Mais sucessos carnavalescos. Mais vez, para os nossos ouvintes, essas músicas maravilhosas, Anjos do Inferno cantando este conto, dava um show de interpretação e de musicalidade. Anjos do Inferno, do Davi Nasser, aquele mesmo que nasceu em Jaú, nega do cabelo duro. Ainda para os nossos ouvintes, a Frita da Marinha, rainha dos auditórios, a rainha dos carnavais, ela, a já saudosa Emilinha Borba, do Paquito, em arranjo do Radamés, Tomara que Chova. Prometo, eu ando me canso de dança é pensar que lá em casa não tem água nem pra cozinhar. Oi, tomara que chova, que dia sem parar. Oi, tomara que chova, que dia sem parar. A minha grande mágoa é lá em casa não ter água. Eu preciso me lavar. Oi, tomara que chova, que dia sem parar. Oi, tomara que chova, que dia sem parar. De promessa eu ando cheia, quando conto a minha vida, ninguém quer acreditar. Trabalho não me cansa, me cansa é pensar. Que lá em casa não tem água nem pra cozinhar. Oi. Jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para mais um intervalo, nesta manhã de domingo, com esta pedida pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Nós teremos uma entrevista com o diretor do SAAI, aqui de nossa cidade de São Carlos, o senhor Eduardo Coutlin, e posteriormente as músicas com Almirante Carmen Costa e Rui Reis.